Nesse texto que nós vemos, nós podemos ter aqui duas visões ou duas interpretações, uma relacionada ao povo de Israel, com relação aos anos que eles estão fora, parece-me que completa 2000 anos agora, e também relacionada ao milênio, quando eles, a promessa de Deus, vai se cumprir no milênio. Então seria dois anos, dois dias, ou 1000 anos e um dia. Mas outros veem aqui como a obra da cruz. No versículo 2, no versículo 1 fala da operação da cruz na nossa vida, quando ele nos despedaçou, quando ele nos quebrou. E depois de 2 dias nos revigorará, é a obra da cruz. Ao terceiro dia nos levantará. É a experiência, é o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Aqui, nesse versículo 1 e 2, é a experiência da regeneração, quando o Senhor Jesus Cristo entra nesta vida, transformando e substituindo esta vida. Mas no versículo 3 está falando de conheçamos e prossigamos. Então há uma necessidade de crescer. Agora, este crescimento é um crescimento na graça e é no Senhor. Não é um crescimento na base da força da carne, mas é um conhecimento revelado. É um conhecimento que você toca na pessoa de Cristo. O conhecimento está relacionado com as perdas. Crescer significa perder, sair do controle, sair do comando, para que ele assuma. A verdadeira expressão do conhecimento e deste crescimento é que ele cresça, que nós diminuamos. Como explicar à luz da palavra de Deus, como explicar o crescimento dos filhos de Deus? Onde nós vamos encontrar na Bíblia a respeito disto? Vamos abrir em Gênesis. No capítulo 1, nós vamos encontrar, em forma de figura, e entendemos que o que aconteceu com a terra depois desse hecatombe, aqui foi o primeiro caos ou a queda da terra. Alguns creem que foi a queda de Lúcifer, que transformou a terra no verdadeiro caos. O que aconteceu com a queda da terra, em que ela se transformou em trevas, aconteceu com o homem quando ele caiu? Ele também ficou em trevas. É a mesma situação, é uma analogia. Nós estamos usando aqui a terra, esse elemento, para explicar uma realidade espiritual que mostra o crescimento da nossa vida. Assim como houve uma restauração, Deus restaurou a terra, ele também precisa nos restaurar. E todo o princípio começa pela palavra. Então, alguns estudiosos dizem que do versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo muito grande. No versículo 2, nós temos o caos. E depois, no versículo 3, nós temos essa expressão: disse Deus, haja luz e houve luz. Essa expressão, disse Deus, está relacionada à pessoa, à segunda pessoa da Trindade, a Jesus Cristo. Disse Deus, haja luz. Porque vocês vão observar que lá na frente Deus recria, ele manda surgir a lua, as estrelas e o sol. Aqui está relacionado à presença de Cristo neste universo. E disse Deus, haja luz, a palavra falada. Então, o primeiro elemento da restauração da terra foi a luz. Então, o primeiro elemento da restauração do homem é a luz. E disse Deus, haja luz. O primeiro dia do nascer de novo é a luz. E Paulo interpreta isso usando 2 Coríntios, lá em 2 Coríntios 4. Ele interpreta esse texto dessa seguinte maneira. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versículo 6. Porque Deus disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha como ele está interpretando o versículo 3 de Gênesis. De trevas resplandecerá luz. E disse Deus, haja luz. O primeiro dia, o primeiro elemento da terra é a luz. O primeiro dia do nascer de novo é a luz. Mas que luz é esta? Ele mesmo resplandeceu nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O nosso primeiro dia é a luz. E essa luz é uma pessoa, é Cristo. Mas não fica somente aqui. Deus criou a luz, mas logo em seguida, ele também faz a separação de águas e águas. No versículo 6 de Gênesis capítulo 1, versículo 6 e 7. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. O segundo dia relacionado à água. E vocês sabem, usando o Evangelho de João, vamos interpretar a luz da palavra de Deus dentro dessa analogia. Capítulo 7 do Evangelho de João. A Bíblia se explica, ela se auto-interpreta. Por isso que nós precisamos do Novo Testamento para explicar o Velho Testamento. E vocês viram que no versículo 3 está relacionado ao primeiro dia do nascer de novo. É quando Cristo se revela no coração do homem. Quando ele resplandece no coração do homem. Isso é novo nascimento. Esse é o primeiro dia. O primeiro dia do nascido de novo. Depois, nessa analogia, Deus então estende a expansão de águas. O que significa água na Bíblia? 7:38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Essa expansão. Então, como é que nós vamos explicar o crescimento dos filhos de Deus à luz da palavra de Deus? Aí, nós estamos vendo os salmos que começam no 120 até o 134, chamados Cântico dos Degraus. Como é que nós vamos ver o crescimento dos filhos de Deus à luz dos salmos? Então vamos abrir agora no Salmo 123. Eu só vou fazer uma pequena retrospectiva daquilo que nós já falamos. Este Salmo, ou os Salmos, eles são divididos assim. Do 120 ao 124 está falando do quebrantamento do Filho de Deus. Aquele que nasceu de novo precisa ser quebrado, precisa ser moído, precisa ser esmagado para que Cristo cresça. Então, nós temos isso no Salmo do 120 ao 124. Do 125 ao 129, está falando da iluminação, da revelação, quando você lê a palavra de Deus, mais Cristo aparece. E do 130 ao 134, é a formação da vida de Cristo em nós. Então, do Salmo 120 até o 134, nós podemos dividir em três blocos, mostrando o crescimento dos filhos de Deus. Então, nós temos aqui... não só em Gênesis, mostrando um crescimento, que o primeiro dia é luz, o segundo dia nós temos água, a expansão. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de dois gumes. E ela vai separar o que é da alma, o que é o do espírito. Então existe uma evolução na vida dos filhos de Deus. Existe um crescimento, mas não é um crescimento simplesmente teórico. Não é simplesmente decorar a Bíblia. Não é simplesmente conhecer a Bíblia, as doutrinas da Bíblia. É preciso ter uma revelação da pessoa de Cristo, tocar nele, a vida dele, a vida de ressurreição. Então, não confundir este crescimento com uma bagagem de informações, com um volume de informações. Você conhece a Bíblia? Sim, você pode até conhecer. Mas além da letra, você precisa tocar no Espírito. Você precisa tocar na vida de Cristo. É só isto que o homem precisa. A maior necessidade é tocar na vida. E essa vida está no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, há um crescimento, sim, mas sempre atrelado às perdas. É perder. perder a força natural, ser quebrado, para que Cristo assuma, para que Cristo seja o nosso tudo. Então, nós vamos, olhando nesse Salmo, do 120 até o 134, nós já falamos sobre o 120, que a vida cristã já começa e aqui nós temos uma angústia. Mas eu quero fazer um paralelo com vocês, do 120 para o 123, porque nós já estudamos o 121, nós já estudamos o 122. O 122, ele está olhando para o lado de fora, ou olhando para si. O 121, ele está olhando para cima. O 123, ele está olhando para o Senhor. Então, isso significa que existe uma evolução na vida dos filhos de Deus. Quando você nasce de novo, você está muito apegado a você mesmo. Mas, de repente, com o caminhar do dia a dia, com as tribulações e esse quebrantamento, o propósito de Deus é tirar os nossos olhos de nós mesmos para que os nossos olhos estejam fixos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos fazer um paralelo. Você fica com a Bíblia aberta entre o 120 e o 123. Observe o seguinte. No 120, você vai observar que ele começa falando da angústia. No 123, ele começa falando do Senhor. Angústia. Mas no 123, ele está falando do Senhor. Agora, no 120, ele está olhando o problema, ele está vendo Deus através do seu problema. E no 123, ele está vendo Deus através... O problema, Deus nas circunstâncias. Observe, a ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. Na minha angústia, o 120 olha para a angústia. Esta alma está olhando para a angústia. No 123, esta alma está olhando para o Senhor. Então, existe um crescimento, existe um quebrantamento. Ainda mais, no 123, ele olha a dificuldade do ponto de vista de Deus. E no 120, ele olha a dificuldade no ponto de vista das circunstâncias. Porque ele diz no versículo 2, pode ler. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Ele olha para si, na minha angústia. Depois ele olha para as circunstâncias. Ele olha para as pessoas. Isso é tudo no 123. Agora é interessante no 123, ele olha para o Senhor. Depois ele faz uma analogia. Interessante que ele não está orando por si. No 120, na minha angústia, ele ora por ele. No 123, ele já ora por todos. Interessante essa troca aqui de pronome. Da primeira pessoa. A ti que habita nos céus, eleva os meus olhos. E aí, no 3, ele tem misericórdia de nós. Que mudança brusca. É interessante isso. Porque ele está vendo a dificuldade como um todo. Em que o corpo está sofrendo. Quando um sofre, todos sofrem. Então, essa é a visão deste homem. No 120, ele está olhando para si, olhando para as circunstâncias e olhando para as pessoas. No 123, ele olha para o Senhor. A ti que habitas no céu. Outra característica interessante desta alma, deste filho de Deus, está no versículo 2, como ele diz assim, olha, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor. Aqui há uma mudança de mentalidade. No 120, a mentalidade dele é de servo. Aqui é uma mentalidade de filho. Olha só, como os olhos dos servos Vamos encontrar nascidos de novo com a mentalidade de servo. Qual é o símbolo da mão? O que significa mão? Serviço, ordem. Então, na verdade, eles estavam esperando o quê? Uma bênção, uma ordem. Então, é uma mentalidade de servo. Olhando sempre o comando. E também, sempre esperando benefício. Então, Deus tem que trabalhar de uma tal maneira na nossa vida, mesmo depois da regeneração, para que os nossos olhos estejam colocados na pessoa de Jesus Cristo. É Ele que nos satisfaz. Ele deve ser a revelação da total suficiência. A maior necessidade do homem é conhecer a Cristo. É tocar na pessoa dEle. É isso que o mundo precisa. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Mas de que maneira? É preciso que este vaso de alabastro seja quebrado para que o perfume exale. Pois o que aconteceu com aquela mulher que quebrou aquele vaso de alabastro? O vaso significa nós mesmos. A nossa alma. Endurecida. Fortalecida. Agora, quando vem o quebrantamento, para quê? Este perfume que é Cristo, que habita no nosso espírito, este perfume exale. E para que as pessoas vejam Cristo em nós. Quando eu estive lá em Ariquemes, uma pessoa virou e disse assim: Humberto, nós estamos precisando de gente que tenha vida, porque estamos fartos até de estudos. Nós estamos fartos de estudo bíblico, já conhecemos a letra, mas eu tenho uma necessidade de tocar na pessoa de Cristo. Esta é a maior necessidade do ser humano. É que só Ele pode preencher, só Ele pode satisfazer. Então, esta alma do 120 está na angústia. Então, ela está sendo governada pelo que ela está sentindo. Então, ela vê todas as coisas a partir da sua angústia. Então, essa alma vê Deus através da sua angústia. E ela descobre uma calamidade em volta dela. É assim, é exatamente assim. Quando você está sofrendo, passando uma dificuldade, qual é a leitura que você faz deste mundo? É uma leitura negra. Tudo está difícil. Então, esta alma, este filho de Deus, do Salmo 120, ele está com um problema na frente. Aí vira um monstro. Quando você olha no 123, esta alma está com Deus, olhando a dificuldade pelo ponto de vista de Deus. Aí o problema existe, mas ele percebe que tem um Deus maior do que o seu problema. De que maneira você está sendo governado? Preste atenção. Na minha angústia. Então, o que ele via no seu dia a dia? Ele via lábios mentirosos, língua enganadora, setas agudas do valente, aquilo que está em Efésios. Leia esse Salmo 120 pelo ponto de vista da revelação de Efésios, capítulo 6. Setas. Ele está em grande dificuldade. Por quê? Porque ele está olhando para o problema. E ele começa: ai de mim, que peregrino! Então, ele está olhando para o norte, ele está olhando para o sul, os extremos. Simplesmente porque ele começa olhando para o problema. No 123, ele olha para o Senhor, mas tem a dificuldade. Só que ele olha a dificuldade pelo ponto de vista de Deus. Aí, com certeza, essa dificuldade não vai ser um monstro na sua vida. Vai existir. Ninguém está isento de problemas. Mas o que está governando a sua vida? É o problema? Aí você descobre. Quando você está sendo governado por essa situação, tudo se torna negro. Mas quando você tem uma visão, a ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. E você descobre que no céu há um trono. Você descobre que no céu há um governo. Alguém assentado lá no trono, fazendo o quê? Governando cada detalhe da nossa vida. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Tudo está programado por Deus. para os seus filhos. Não digo para o ímpio. Se tivermos que pensar aqui, lá em Romanos capítulo 8, que é o versículo que todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam, para aqueles que amam a Deus, para os filhos, nada acontece por acaso. Deus está no controle. Deus está dirigindo a história. Ele não abandonou este mundo. Ele não abandonou a minha e nem a sua vida. E Ele sonda e conhece cada coração. Ele conhece cada necessidade dos seus filhos. Deus, vou colocar entre aspas, Deus está preocupado com cada um de nós. Ele ama profundamente cada pessoa, cada filho dEle. Ele trata com muito carinho e com muito zelo. Está voltado para você. Ele não esqueceu. Então, no Salmo 120, Ele está olhando para o problema. No Salmo 23, Ele está olhando para o Senhor. No Salmo 120, Ele está olhando para as circunstâncias. No Salmo 123, Ele está vendo Deus nas circunstâncias. No 120, Ele está olhando para as pessoas. No 123, Ele está olhando para Deus. No 120, Ele ora por Ele mesmo. No 123, Ele ora por todos. Que coisa mais linda. Que coisa mais profunda. Isso é o crescimento da vida, a luz da palavra de Deus. Aquele que nasceu de novo, conheçamos e prossigamos. Este conhecimento da pessoa de Cristo, uma descentralização, uma desconstrução de si mesmo e o olhar fixo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É muito lindo isto. Ver que há um crescimento na vida dos filhos de Deus, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, eles crescem. De que maneira? Tirando os olhos de si mesmo. Não estou dizendo que não existe angústia, mas o crescimento é invertido. Em que você, com uma dificuldade, você começa a olhar para o Senhor. Antes você olhava o problema e Deus ficava em segundo plano, mas agora você olha o problema a partir do ponto de vista de Deus. Então, queridos, como é que nós podemos, como que podemos interpretar este Salmo 123, à luz da palavra de Deus, para as nossas vidas, na prática? Como? Não é só teoria. Nós precisamos sair da teoria, porque Deus é prático. Deus não é teórico. Como que podemos interpretar este Salmo 123 à luz da palavra de Deus? Primeiro, que não devemos olhar para nós mesmos. Quando você olha para você, o que vai acontecer? Vem o quê? A depressão. O desespero. Porque quando você olha, está olhando para si, você descobre que nada pode enquanto a sua fraqueza. Você queria encontrar outra coisa. O que seria? O que você gostaria de encontrar em você mesmo? Uma fortaleza? Uma pessoa forte, determinada, espiritual? Não! Quando você olha para você mesmo, você só vê angústia, ansiedade. Na minha angústia, esse é o salmista. Esta é a alma do Salmo 120. E que mais? Que não devemos olhar para as circunstâncias. E agora? O que está acontecendo do lado de fora? O que as pessoas estão falando? Circunstâncias, as perdas, enfim. E depois, que não devemos olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas. Que decepção quando você olha e confia nessa pessoa. E que você coloca, às vezes, a esperança. A gente tem visto isto. Colocar esperança nas pessoas. Esperar nas pessoas. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. e que faz do seu próprio braço a sua força, é confiar no outro e confiar em si mesmo. Então, de que maneira nós podemos interpretar o Salmo 123? Que nós não devemos olhar para nós mesmos, que não devemos olhar para as circunstâncias, que nós não devemos olhar para as pessoas, e se olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda honra e toda glória. Ele, somente Ele. Aí nós podemos ver, podemos olhar em Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Onde você vai encontrar a salvação? Na Igreja Batista? Na Presbiteriana, na Metodista? Você vai encontrar salvos lá. Mas a salvação é uma pessoa. Aonde? Olhai para mim. Olhai para o Senhor. O que nós vamos ver neste Senhor? O que nós vamos ver nele? O que ele fez por nós? A beleza da sua glória, a revelação da sua graça, a riqueza da sua graça. Jesus Cristo, você vai encontrar nele a totalidade da sua graça, a suficiência da salvação. É nele. E depois, Daniel. Capítulo 10. Versículo 15. E falando ele comigo, essas palavras, abaixei meu rosto e emudeci. A revelação traz o quê? Descanso. A revelação dele. Olhar para ele traz salvação. Ouvir a ele traz descanso. O nosso descanso está na pessoa dele. Por isso, queridos, amados, não olhe para você mesmo. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as pessoas. Olhe para Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. E quando você olha para ele, ele tem uma palavra. E o que que faz essa palavra? Traz descanso ao coração. Traz a certeza. Isaías, capítulo 30. Versículo 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Onde vai estar o nosso sossego, o nosso descanso? Nele. Descansar com relação a tudo. O Filho de Deus pode olhar para o Senhor e ver que Ele está no comando de todas as coisas. E cada fato, cada dificuldade, cada notícia, simplesmente está no comando dEle. Em vos converterdes, em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança. Olhar para o Senhor significa estar confiante, tranquilo. Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele está no comando. Mas esta alma que estamos vendo no Salmo 123, ele está com o olhar certo, na direção certa, olhando para a pessoa certa. A ti que habitas nos céus. Não está olhando para nenhum outro lugar. está olhando para o lugar certo, para o Senhor. Agora, isso é revelação. E esse Senhor que comanda, que governa todas as circunstâncias. 28 de Isaías 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Na outra versão, não foge. Não. Na versão da Bíblia Baiana, não se aveste. Eis que eu assentei em Sião uma pedra. Pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê, não se apressa. É Cristo. É Jesus Cristo, meu amado. Este homem que veio há 2000 anos atrás, que se entregou por mim e por você, que nos conquistou naquela cruz, que nos atraiu naquela cruz, que nos fez morrer naquela cruz, que nos ressuscitou, nos tirou da sepultura, está sentado nos lugares celestiais e estamos assentados com Ele. Nele. Agora, queridos, esta alma do Salmo 123, não está com o olhar para baixo. Observe isto. A ti que elevo os meus olhos. Quantos filhos de Deus vivem olhando para baixo? Eu não sei. Um olhar de derrota. Olhar de vítima. Olhar caído. Um olhar para baixo, olhando para a terra. Esta alma está olhando para ti, que habita nos céus. Este é olhar para cima. Nós fomos criados para isto. Nós fomos criados, e a palavra Adão significa isto, olhar para cima, não para baixo. Ele não vive de forma down. Ele está olhando o Senhor. Mas há muitas dificuldades. Quem que está vacinado? Ninguém aqui no planeta Terra. Não há um ser humano que não esteja passando por uma dificuldade, seja financeira, seja emocional, seja lá o que for, por doença. Não existe ninguém isento de sofrimento no planeta Terra. Esta Terra já é um deserto. Entendam isto, este planeta Terra já é um deserto, nós estamos neste deserto. Contudo, nós temos um Deus que está cuidando, que está zelando por um povo. Olha a diferença. Na minha angústia, aí ele olha setas, ele olha línguas. Quanta língua venenosa. Para derrubar as pessoas? Quanta? Bastou um telefonema para derrubar o outro? Ele está olhando para isso. Como fazer então? Olhar para o céu. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Para onde você está olhando? Está olhando para onde? Qual a direção do seu olhar? Você está olhando para as pessoas? São fracas, frágeis. Não dá nenhuma sustentação. Eu fui atender um grupo que o pastor caiu em uma situação difícil, e o grupo estava derrubado. O grupo inteiro, uma igreja de 200 pessoas derrubada, por causa de um homem. Aí, naquele momento, Deus me deu a oportunidade de falar para eles. Vocês estão olhando para quem? Olhar para homens? Queridos, não é isso, não é essa a direção certa. Olhar para o Senhor. É lá que nós vamos encontrar a tranquilidade, o sossego, o aconchego do lar. A presença dEle. Você já pediu a Deus para abrir os seus olhos, para que você possa ver Cristo, a beleza do Senhor Jesus Cristo dentro de você. Ele não está em outro lugar. Se você é um filho de Deus, se você creu nessa verdade, se você o recebeu, Ele está aí dentro. E você está olhando para onde? Para si, para sua alma, complicada, complexa, cheia de defeitos, para os traumas, para a dificuldade da sua alma. É para esta alma que você está olhando. E o convite de Deus é aqui: esta alma, olhe para o Senhor Jesus. E Ele está lá no seu espírito, habitando com todo o poder e honra e glória, a beleza dEle. É lá que você vai descobrir o sossego, a tranquilidade. É Cristo, mas é um Cristo vivo, não teórico. Ele. Tocar nele, abraçá-lo, dizer que o ama. Isso não é uma invenção religiosa. Isso é uma realidade bíblica. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Mas de que maneira? Precisamos tocar em Cristo individualmente. Precisamos descobrir, precisamos de olhos, precisamos de colírio. Precisamos pedir a Deus: Senhor, eu quero colírio. Eu quero enxergar mais. Eu preciso de uma luneta espiritual. Eu quero ver quem eu é. Eu quero ver Cristo. A beleza do Senhor Jesus Cristo. Você não vai perder seu tempo por ansiar por esta verdade. Se deleitar nele. É Ele. Só Ele pode preencher. Só Ele pode satisfazer. Tocar em Cristo, queridos. Tocar na pessoa de Cristo. Ele está dentro de você. Você tem certeza que você, que Ele está aí dentro? Então peça a Deus: eu quero. Mentalidade de filho. Não olhar para as mãos. Nem olhar para o comando. Legalismo. Assim como os servos olham para as mãos do seu Senhor, esperando um aviso, esperando dar um sinal de comando. Mas Ele não. As mãos simbolizam também o serviço, como também a doação. Mas Ele diz assim: os meus olhos estão fitos no Senhor. Não quero bênçãos. Não quero uma mentalidade de serviço, de servo, mas uma mentalidade de filho. Olhar para Ele. Nenhuma bênção. O Evangelho de João, capítulo 1. Tem uma história de dois discípulos. Presta atenção na conversa, nesse diálogo, do 35 até o 38. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de dois de seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora décima. Preste atenção nessa conversa aqui. Jesus, ele fez ali um teste. Porque ele sabe, ele conhece a natureza do homem. Ele sabe o que se passa dentro do coração. Não adianta fingir. Ele diz assim, e Jesus voltando-se vendo que o seguiu, disse-lhe, que buscais, porque essa mentalidade da época. Aqueles que seguiam Jesus, seguiam em busca de cura. De alguma bênção. Jesus já estava como se tivesse acostumado a ver que as pessoas o procuravam só para ser abençoados. O que buscais? A pergunta é essa. O que, que você está buscando? Responda para Deus. Você está buscando uma bênção? Que texto, para mim, no meu coração, dos textos ricos que eu tenho meditado nele. Buscar-me-eis. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Achar Deus. Tocar em Deus. A Bíblia diz. Isso não é uma invenção de Deus. Ele diz que você pode achá-lo. E buscar-me-eis e me achareis. Você vai achar quem? Deus na pessoa de Cristo. Este Deus que se tornou homem, que desceu aqui essa terra, que veio para habitar dentro de cada um de nós. Você acha? Oh, meu amado, se você achar Deus, com certeza você vai ser governado por essa visão. Você vai ser governado por Ele em todas as circunstâncias. Qual é a nossa dificuldade? Muitas vezes, nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos, muitas vezes, orar. Ou não sabemos orar? Nos nossos negócios, nós consultamos Deus, nós perguntamos para Ele. Mas isso é muito fanatismo. Eu não creio que é fanatismo. Consultar a Deus para fazer do seu dia a dia, consultar, Senhor, e hoje? O que o Senhor tem para mim, Senhor? Estou nas Tuas mãos. Essa viagem, Senhor, é para fazer, é Tua? O Senhor quer que eu faça? Como é que você vai descobrir isto? Relacionamento, intimidade. Ele nos comprou. Ele nos regenerou para estarmos diante dEle. É isso que o texto de Oséias fala. Ele nos levantou para estarmos diante de uma pessoa. Você lê a Bíblia em busca do quê? De doutrina? De um ponto de vista para se apoiar? Para acusar? Para se defender? Para mostrar que você sabe Bíblia? Tem gente que vomita a Bíblia. Tem gente que vomita a Bíblia, mas você não vê vida. Não é isso. Isso não é cristianismo. Cristianismo é uma pessoa. Você pode ouvir uma pessoa que conhece muito a Bíblia, mas é melhor ouvir uma pessoa que conhece a Jesus Cristo. Isso eu vi lá em Ariquemes, um homem que de 10 palavras, 12 fala errado. Esse, seu pastor, nós evangeliza, nós não sei o que, falando uma linguagem que você tem que interpretar. Mas ele tem vida. Quando ele fala, ele toca. O que buscais? A pergunta que Jesus está fazendo para mim e para você é essa. O que, que vocês querem? Uma bênção? A solução do seu problema. E se Deus não quiser dar? E se não quiser curar você? Você vai ficar decepcionado com Ele? Porque muitas pessoas ficam decepcionadas com o Senhor Jesus Cristo? Porque fica atrás dele, atrás de bênção. E quando não recebe, fica bravo. Você até xingando o Senhor Jesus Cristo. Não fez por mim. Até se diz, eu fiquei bravo com Deus. Por causa disso também. Quebrado. Eu tenho um cachorro, um Doberman. Pegou um câncer. Levei no veterinário, falou, é câncer violento. Esse câncer vai matar teu cão. Aí eu fui conversar com o Dick, o meu cachorro. E orei por ele. Falei, Dick, eu creio que Deus vai curar você, Dick. Você pode até dar risada de mim. Mas a Bíblia fala que todo que pede, recebe. Por que eu não posso orar pelo meu cachorro? Mas meu cachorro morreu, foi sepultado ontem. 4 pessoas acompanharam o enterro dele. Eu fiquei bravo com Deus. Mas antes de colocar a injeção letal nele, eu olhei para ele e falei, Dick, é o último dia que você vai ficar comigo. Eu tenho que matar você, porque não dá mais para você ficar aqui. Eu acusei Deus, eu falei assim, sabe por quê? O Papai do Céu não quis curar você. Ele me olhou assim, ficou me olhando. E o veterinário aplicando lá o medicamento para matá-lo. Que decepção. Minha? Aí eu falei assim, eu vou perguntar para Deus um dia, por que ele não curou meu cachorro? Puxa vida, tem gente com câncer e Deus não cura? Por que você não orou por uma pessoa que cura? Já orei e oro. Agora, por que Deus não cura uns e não cura outros? Não sabemos, faz parte da soberania dele. Mas o que nós estamos procurando? O que, que você procura? O que buscais? É ele ou o que ele tem para oferecer? Este servo olha para as mãos? Mentalidade de serviço? Mentalidade de servo? Não. Essa alma cresceu. Essa alma começou com angústia, elevou o seu olhar para os céus e descobriu uma pessoa no 123. Está evoluindo. Está descobrindo Deus. Está se relacionando com Deus. Está descobrindo que ele pode encontrar em Deus toda a suficiência. É nele o nosso olhar. A que buscais? Vem, vinde e vê. Onde assistes? Vem e vês. Vinde e vede. Foram. Relacionamento. Casa. Aonde você assiste? Vem aqui. Lugar de comunhão. O que, que nós queremos? Essa é a pergunta. O que, que você quer de Deus? Uma cura física? Pode até curar. Uma bênção financeira? Pode até dar. Mas e ele? O quanto que o desejamos? Será que o nosso coração está voltado para o Senhor? Então, amados, existe um crescimento. Existe um progresso na vida daqueles que foram regenerados. Ele começa olhando as coisas pelo prisma da angústia. Depois ele descobre um Senhor que cuida. Mesmo nas dificuldades. Qual é a lição do Salmo 123? Não olhe para as circunstâncias, para si nem para as pessoas, mas para o autor e consumador da nossa fé. Para onde você está olhando? Essa é a pergunta que Deus pode fazer ao seu coração e que ele pode responder. Você está olhando para as mãos dele? Então leia o Salmo 123. Você vai descobrir que essa alma olhou para o Senhor. Que Deus, pela sua graça, nos conquiste para ele. Que Deus sequestre o nosso coração. Que ele capture o nosso coração. Que sejamos totalmente dele. Vivendo por ele e para ele. Amém, meu povo? Na graça do Senhor Jesus Cristo.